Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos, bem-vindos a mais um Fórum Lisboa. De volta, este é o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Gostamos de saber também para onde vai parte do dinheiro dos nossos impostos e este mês irá para festas, digo eu. Temos um podcast em arquivo.org, somos também ouvidos no Porto e em Setúbal. Temos aqui, como habitualmente, a Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal, Sofia Lisboa, do PCP, Jorge Nuno Sá, do PSD e o Ricardo Marques, do PS. Hoje só vamos falar das festas de Lisboa. Mês de junho, festas na cidade, há casamentos, há arraiais, há imensas festas, muita programação. Já vamos saber o que cada um pensa sobre a programação deste ano da EGEAC. Antes, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Sofia Lisboa, começo hoje por si. Bom, cumprimentar todos e quem nos ouve lá em casa, ou não em casa, ou em movimento. Ou em movimento, exato. Eu vou começar por falar de qualquer coisa que começou a surgir já há algumas semanas. Na verdade, até já motivou uma pergunta por parte da vereadora em substituição do PCP, Ana Jara, ao Presidente da Câmara, dia 22 de Abril, portanto já foi há algum tempo. Ana Jara, que já foi residente do Fórum Lisboa. Exatamente. Que tem a ver com a concessão do quiosque do Jardim da Estrela, que de certa forma está envolto aqui em algum mistério, porque houve obras que fizeram ali uma requalificação do quiosque. Por causa do metro, não é? Do quiosque, do quiosque. O quiosque dentro do Jardim da Estrela. Mas não há nenhuma nota de que haja alguma alteração à concessão, portanto, seja da parte da Câmara, seja nas plataformas em que se tenta perceber do ponto de vista dos contratos, não há nenhuma nota de alteração à concessão. No entanto, os moradores estão muito preocupados porque parece que vai haver ali uma alteração e passará de um café, que era até agora, a um restaurante de luxo, segmento de luxo, dentro do jardim. Num quiosque? Não é bem um quiosque, é um quiosque grande. É um quiosque grande. Um quiosque um bocadinho maior num jardim. Exatamente. Sim, sim, sim. E, portanto, aqui, de facto, enfim, a nossa preocupação é que nós estamos a falar de um jardim público e que deve ter, enfim, uma noção de interesse público para aqueles que o visitam e que usufruem do espaço e, portanto, que um espaço concessionado para usufruto de um segmento muito estrito da população não faria sentido, mas o próprio Presidente da Câmara disse, dia 22 de Abril, que não faria sentido, isto está registado, que não faria sentido ter ali um restaurante de luxo e, de facto, não há nada do ponto de vista de autorizações mesmo para a requalificação do espaço que, neste momento, nos possa dar essa garantia de que é isso que vai acontecer e, portanto, enfim, os moradores estão-se a mobilizar, também fazendo, dirigindo perguntas ao Presidente da Câmara e há aqui uma necessidade de esclarecimento, porque já temos visto vários carros de luxo a estacionar à porta deste quiosque, dentro do parque até, que é uma coisa que não faz sentido do ponto de vista dos acessos a este parque, e é qualquer coisa que seria muito grave no sentido de mais uma mostra de elitização desta cidade e de ser uma cidade cada vez mais para a liberdade, sim, mas de quem tem dinheiro para pagar e, portanto, o dinheiro para os luxos, para as rendas de 2.300 euros, para os chiqueniques desta vida e, portanto, esperemos que isto não se confirme esta suspeita. Angelique da Teresa, o seu minuto. Eu, antes de mais, cumprimentar quem nos ouve e, naturalmente, os meus colegas. Eu achava que a Sofia ia falar da greve geral, portanto, já que não falou, falo eu. Normal, com uma participação, um bocadinho pífia, mas com uma nota positiva, que é a CGTP a descartar-se daqueles vândalos que mancharam o dia da greve geral. Que é o que são vândalos, não é? Não representam trabalhadores nenhums, provavelmente muitos deles nunca trabalharam na vida, que foram destruir património público. Sofia, mas a CGTP, desculpe só fazer esta pequena interrogação, Angélica, a CGTP nunca faz manifestações há muitos anos e nunca tiveram participações violentas, nada, que é um bando à parte. E é verdade, parece óbvio aos olhos de toda a gente que viram aquelas imagens, mas não é? Ainda que bem, não são pessoas com cartazes da CGTP nem da CGTP. Mas está tudo, não é? Certo, mas ainda bem que a CGTP fez ali, colocou uma barreira para pôr aqueles vândalos isolados. Pois nas outras manifestações dizem que são dos partidos, não é? Isolados, que é onde eles devem estar. Sim. E que agora espero que respondam à justiça, porque as pessoas podem se manifestar livremente dentro desde que dentro da legalidade, e portanto é intolerável. Sem pancadaria, sem aquelas cenas, não é? Haver agressões a polícias, insultos e destruição de património público. E espero que eles venham a pagar aquilo que destruíram. Certo. E depois, só uma nota final do meu minuto, que é o santo mais mal amado de Lisboa, nestas festas, que andamos todos ali de volta de Santo António e falar de Santo António, e ninguém fala de São Vicente, que é o santo padroeiro da cidade. E, portanto, no meu minuto final, deixar aqui um abraço e um beijinho ao São Vicente. Jorge Nunes Sá. Eu hoje vou para festas e eventos e por aí fora. Queria começar. Eu ontem estive na fábrica do pão, na Unicorn Factory, ali no Beato, a ver os unicórnios. Nos unicórnios. Na cavalariça. Não, na fábrica do pão. Na fábrica do pão. A ver o lançamento de uma coleção, um desfile de moda de um jovem criador lisboeta, do Sim. Manel Baer. Foi um momento cultural interessantíssimo. É prova que os portugueses têm criatividade, têm capacidade, conseguem fazer tão bom ou melhor que os outros, e foi um momento cultural muito interessante. Uma saudação especial à minha sobrinha de coração, a Merai, que cantou no evento, que é uma voz de um anjo, é daquelas que encarnam de vez em quando, e vale muito a pena ver. Portanto, quem puder ainda ver no YouTube o desfile e ouvir a Merai no Spotify, vale muito, muito a pena. E, portanto, dizer que em Lisboa se fazem coisas muito boas, com muita qualidade, ao nível dos grandes eventos europeus. E só dizer à Angélica, em jeito de desafio, nós este ano na Marcha dos Mercados temos todos os santos padroeiros de profissões e somamos dois, porque só havia 10 tradicionalmente, que é o Santo António e o São Vicente. Então temos o padroeiro popular e o padroeiro da cidade, os dois representados na Avenida no dia 12. Muito bem. Ricardo, o seu minuto. Ricardo Marques. Temos notícias ainda de hoje, e também nos últimos dias, sobre aquilo que tem sido este efeito de compressão da subida do salário mínimo, tornando hoje já 91% daquilo que é esta compressão entre salário mínimo e médio, um valor absurdo comparado com o resto da União Europeia, que ronda aos 69%. O que é a diferença entre o mínimo e o médio? É, certo, é 25%. 91% das pessoas estão encaixadas Sim. entre este salário mínimo e o salário médio, embora eu discorde daquilo que é, obviamente, as opiniões do nosso administrador do Banco de Portugal, do nosso governador do Banco de Portugal, que considera que isto deve-se ao facto de pouco dinamismo depois daquilo que são os trabalhadores, mas é o aumento da produtividade. Aquilo que existe, obviamente, é aquilo que acontece sempre em Portugal, em que as medidas normalmente depois não têm acompanhamento por parte daquilo que é infraestrutura privada. Neste caso é muito claro. Há um crescimento médio de 8% do salário mínimo na última década, que é acompanhado por um aumento de 5% do salário médio. Portanto, cada ano que passa, o gap encurta e aproximam-se os dois vetores. Quer dizer, e portanto, o fato é muito claro, podemos fazer as leituras que quisermos. Quer dizer, o salário médio tem que aumentar mais, mas ainda bem que o mínimo tem aumentado, não é? Que seria lógico num processo destes, seria o salário médio sempre ligeiramente acima do salário mínimo e não o inverso. Mas esse não é tabelado pelo governo. Não dá para subir por decreto. Não dá para subir por decreto, esse é pela iniciativa privada. Pois, lá está. E lá está. E, portanto, ainda bem que, de certa forma, o mínimo tem vindo a subir. Por isso é que precisamos da reforma laboral, mas isso é outra conversa. Precisamos de mais condições para os trabalhadores poderem a negociação coletiva. A verdade é que, de facto, é a caducidade do acordo. Multinacionais. Eu falei sobre só uma coisa. Multinacionais em Portugal pagam salários 61% mais altos que restantes empresas. Siga. Ah, isto também não tenho a menor dúvida. Todos nós sabemos que o Estado é um mau pagador. Atenção. E as empresas mal. Pequeninas também. Atenção, vamos ser claros sobre isso. O Estado é mau pagador. Mas concluiu ao seu minuto, sim. E portanto, aquilo que eu diria é que, de facto, é um motivo de preocupação quando 91% dos trabalhadores num país estão enquadrados entre o salário mínimo e o salário médio. É um fator que nos deve a todos fazer pensar sobre políticas públicas temos que fazer para tentar inverter esta tendência. Que é o caso português. Que é o caso português. Bom, vamos então falar das festas de Lisboa. Há casamentos de Santo António, há arraiais, há marchas, há inúmeras atividades programadas durante o mês de junho. A Praça do Município foi palco da apresentação pública da edição deste ano das festas. O evento contou com a participação da Orquestra de Câmara da GNR, Irina Barros, Terezinha Landeiro, Matias Damásio e também Toy. Quem é que quer começar a falar da programação deste ano? Jorge Nunes Sá. Que está nas marchas do mercado, não é? Marcha dos Mercados, sim. Sou o coordenador da Marcha dos Mercados, portanto sim. Tenho aqui um baixo. E dizem que ensaiador e dizem que curioso. Não, nada disso. Faço em parceria com o presidente da associação, fazemos a cenografia e já Até ao final do programa vamos saber tudo. Não. Hoje é um programa mais, mais ligeiro e não, mais divertido. Eu adoro as festas de Lisboa, adoro festas populares, aliás. Foge-me o pé para o bailarico sempre que possível. E, portanto, o mês de junho é um mês de festa. É um mês que a cidade está mais bonita, que a cidade respira melhor, que estamos todos mais sorridentes e envolve muita gente. Eu estava aqui a fazer contas por alto. Cada marcha envolve à volta de 100 pessoas, diretamente. Porque são 24 pares de marchantes, mais o par suplente, mais os padrinhos, mais as mascotes, os músicos, aguadeiros. Os aguadeiros, depois os cenógrafos, os sobrinistas. E o tempo que aquilo tudo leva para a vida abaixo. A junta que ajudam a carregar. O tempo que aquilo leva desde novembro a preparar. Não é? Portanto, sem apuro, se calhar, fazendo. Não, mas à volta de 100 diretamente, sim, sim, sim. Tendo em conta que são 20 e tal marchas, portanto estamos a falar de mais de 2 mil pessoas. Quer dizer, é uma envolvente muito grande da cidade em todo este processo. E somos todos, aqui uma coisa que a Sofia vai apreciar que eu vou dizer, somos todos iguais nas festas, andamos todos irmanados no mesmo espírito, na mesma onda, digamos assim. E é bom vivermos este espírito. Há algum esforço financeiro, e não é desta Câmara só, tem havido todos os executivos municipais da Câmara para manter as tradições, para as preservar, das juntas de freguesia, que também apoiam muitas das marchas, porque hoje as marchas já são uma empreitada grande. Os próprios casamentos de Santo António, que eu tenho algumas reservas sobre algumas coisas que têm sido feitas, mas isso sou eu, porque eu sou muito tradicionalista na coisa, mas toda esta envolvente tradicional das festas de Lisboa, que exigem um grande investimento, são uma parte da alma importante desta cidade. Não há aqui ainda, e espero que nunca haja, estrangeirismos, produto para turistas, há coisas de Lisboa para lisboetas, do Castelo, da Mouraria, da Madragoa, da Alfama, de todos os bairros tradicionais. Às vezes muita gente que teve que sair dos bairros, e não vou discutir habitação, nem gentrificação, nem nada disso. Hoje é tudo positivo. Mas muita gente que saiu dos bairros... Volta para as marchas. A ligação que mantém ao seu bairro tem a ver com o arraial, com a marcha, com tudo isto. Isto é muito importante para manter uma comunidade. Porque nós não somos feitos só das agruras do metro, da crise da habitação, nós também somos feitos daquilo que é a nossa alma. E as festas de Lisboa têm muito isto. E é um mês interessantíssimo. Eu adoro o mês de junho. Não só por fazer anos no dia 13 de junho, que também é uma grande festa para mim. Que grande data. É verdade. Eu tive a sorte de nunca trabalhar no meu aniversário, porque é sempre feriado. É sempre feriado. Portanto, mas é Lisboa, Lisboa. Eu sempre trabalhei em Lisboa, portanto tenho essa sorte. E portanto, tenho esta felicidade de ter um mês de aniversário, um dia de aniversário. Poupo imenso em decoração, eu já disse isto uma vez. A minha festa está sempre muito bem decorada. O meu aniversário começa na Avenida da Liberdade, cheia de gente para me cumprimentar. Mas é de facto um dia muito feliz. As pessoas riem na rua, as pessoas cantam, as pessoas divertem-se em conjunto, e isso é o mais importante. É assim que se faz comunidade. Uma comunidade não é só feita de apoios, de políticas, é feita de gente, da alma das pessoas, e junho é muito isso. As festas de Lisboa são muito isso. Tem havido concertos magníficos. Houve um concerto este fim de semana com a Gisela João no Castelo de São Jorge, foi extraordinário. Eu só vi imagens porque tive o ensaio da marcha, mais a ida ao desfile que falei há bocado, de moda. Portanto, é um mês muito cheio. Podíamos era prolongar as festas por mais dois ou três meses que havia o programa, e ainda bem que no há. No nosso Caixa Alfama, o ano passado, ela fez também um espetáculo incrível. Sim, a Gisela João é uma belíssima intérprete, e portanto temos, e Deus queira que se preserve. Por exemplo, não sei se eu sou católico e participo ativamente na procissão de Santo António, e ver as pessoas na rua, porque o Santo António, há bocado falava ali em brincadeira com a Angélica da questão do padroeiro de Lisboa, que é São Vicente, e Santo António, que é o padroeiro popular de Lisboa, não é? A devoção das pessoas, quer seja por fé, quer seja por tradição, quer seja por uma devoção muito específica, que às vezes tem a ver mais com o profano do que propriamente com o divino, com o sagrado, é comovente ver como as pessoas saem à rua para a procissão de Santo António, como olham para que Santo António. Que dia é a procissão de Santo António? Dia 13. E a forma como as pessoas dedicam o seu tempo aos tronos de Santo António, nas lojas, nas janelas, há toda uma série. O pão de Santo António. A Rádio Amália é um trono. O pão de Santo António, a tradição do pão de Santo António, quer dizer, há imensa coisa interessante, antiga, tradicional, que as pessoas dedicam o seu tempo de forma voluntária, gratuita, completamente gratuita, porque querem trazer também felicidade aos outros. Há imensos arraiais com muita qualidade pela cidade de fora, come-se lindamente neste mês, e portanto somos todos mais felizes. Sofia Lisboa, vamos à sua... aos seus comentários, às festas este ano. É muito bonito e gostamos todos muito e partilhamos. E é pena que pareça que estamos a ter... É como um bocadinho como... como eu este ano quero ir ao Arraial do PCP, na Avenida de Liberdade. Não, eu ir ao Arraial daquela zona da cidade que eu estou proibido de dizer, acho que é o maior de todos. Não posso. Não, eu digo no Dia das Marchas, ir lá acima à sede do PCP. O Hotel Vitória. Aquela Real mais exclusivo que eles têm. É a partir das 6, não é exclusivo, é a partir das 6 lá em cima no terraço do Vitória. Eu conto consigo para entrar. Mas este facto é pensar que não devia ser, acharmos que isto é bonito por ser excepcional e depois temos que voltar às nossas vidas cinzentas e difíceis. Não, mas não poderíamos estar 12 meses assim, não é? Não, não, mas algumas coisas desses princípios, não é? De querer ajudar os outros, de nos empenharmos na comunidade, de sermos todos iguais, são coisas que de facto nos trazem à festa e nos trazem alegria, mas que podia ser a forma como entendemos o mundo de facto e isso de facto sente-se muito e nesta ideia de bairro e de bairrismo e de comunidade que eu acho até que é um problema neste momento que extravasa muito os problemas específicos da cidade de Lisboa, não é? Nós estamos cada vez mais a viver no nosso pequeno espaço individual, a cuidar do nosso pequeno núcleo e a ter menos ligações com aqueles que estão à nossa volta e isto na cidade nota-se muito e portanto aqui esta ideia contrária de cultivar o bairro e o bairrismo. Algumas freguesias, nomeadamente mais do centro de Lisboa, mas não só, se têm percebido os problemas também da expulsão dos trabalhadores, das pessoas que vivem do seu trabalho do centro da cidade e da cidade. Depois isso também se traduz num comércio que é cada vez mais do comércio virado para o turismo também no centro. Nós temos, enfim, é conhecido, mas eu acho que é importante trazer, porque por estarmos a falar das festas, que é diferente fazer um arraial e festa no bairro, num bairro em que porta sim, é alojamento local, como é o caso de Alfama e de outros bairros no centro de Lisboa, ou hotéis, ou aqueles alojamentos de curta duração de luxo que existem um pouco por toda essa zona, e portanto depois aí também termos menos o comércio tradicional e mais o comércio virado para o turismo, tudo isto vai descaracterizando aquilo que depois nós neste mês queremos que seja espontâneo e maravilhoso e tradicional, porque depois deixa de estar ali, não é? E portanto isso é uma coisa que é problemática, há conflitos às vezes nos arraiais com os proprietários destes alojamentos porque, enfim, é uma coisa antiga chegar por umas mesas à porta e estar a fazer sardinhas dentro da própria casa para vender para fora, mas agora há uma certa mercantilização também de uma série destas tradições, alguns arraiais que são patrocinados por grandes empresas e portanto há aqui mas uma caracterização. Mas isso é um bocado o ar do tempo, não é? As coisas também vão evoluindo nesse sentido. Mas não é? Eu acho que bairros, nada disto. Há umas marchas, uns bairros que não têm isso, há outros que têm. Claro, mas eu acho que nada disto tem que ser assim. As empresas são os apoiados pela Câmara. Certo, e as oficiais. Há, claro, não, tudo não, bem, não, tudo bem. Mas é que a questão é que há aqui de certa forma uma contaminação. Não falei ao mesmo tempo. Há aqui de certa forma uma contaminação. Não são das empresas. Que tem, não são das empresas, são patrocinados. Mas é que eu acho que e esta ainda questão, bem que ajuda as coletividades da cidade. Mas porquê é que as coletividades precisam desse tipo de ajuda? Porque precisam é? De qualquer pronto, ajuda. Ou é isso ou é o Estado. Mas é que, e como o dinheiro dos impostos não estica. Não estica, isso. Mas há opções, não é? Pois, e portanto aqui também, esse era o último ponto que também era importante referir, que é não só as pessoas estão a ser, são expulsas da cidade, como também as coletividades também têm que fechar portas por causa de toda a questão, enfim, da especulação em torno da habitação que deixa de ser um direito, mas também isso afeta as coletividades que são depois aquelas... Estavam em sedes que são privadas e os donos das sedes querem alugá-las um pouco mais caro. Claro, mas nada disto é... É tudo uma bola de neve, disto, não é? Claro, quando é uma bola de neve, mas é... E já está a acontecer há uma série de anos, mas claro. É politicamente condicionado, ou seja, não sim. É uma coisa da lei da natureza. Há políticas que têm levado a que isto seja assim e depois nós estamos aqui todos muito contentes a falar das festas e da festas de Lisboa e, de facto, temos que pensar que não podemos depois estar a lamentar as consequências de causas que são politicamente definidas, não é? E queria só terminar com uma ideia. Nós temos e eu tenho estado a seguir porque tem havido várias reportagens muito interessantes sobre as marchas, sobre os ensaios nas diferentes, as diferentes marchas, sim. Exatamente. E há uma coisa que tem sido aqui sempre um apontamento em todas, que é as pessoas, e como o Jorge já tinha referido, que já não vivem em Lisboa, que já não podem viver em Lisboa. E isto é dito por estas pessoas, portanto, que não conseguem viver. E voltam ao bairro para participar. E isto é muito bonito, mas tem os dias contados, não é? E portanto nós precisamos de facto de reverter esta política, não é pelas marchas, mas as marchas são um bom sintoma deste problema de nós estarmos a expulsar as pessoas de Lisboa da cidade, que depois quem é que vai querer vir ver uma cidade que já não é feita pelas pessoas que aqui sempre trabalharam e viveram? Angélique, é uma espécie, este retrato é uma espécie de... Roubaste-me o spotlight. Como é que se diz? De marchas de plástico, não é? O que a Sofia estava a descrever é um bocadinho como se as nossas marchas fossem de plástico. Eu não sinto que seja já assim, mas será que caminhamos para isso? Não são de plástico, até pela garra, pelo entusiasmo e pelo esforço, o bairrismo, que as pessoas põem neste trabalho preparatório. Quer dizer, eu nunca acompanhei, eu não sou como o Jorge, portanto não acompanhei, mas nota-se muitas vezes os marchantes que, quando chegam ao momento do desfile na Avenida da Liberdade e de chegar ali à tribuna e de cumprimentar as pessoas, nota-se até pela linguagem corporal das pessoas que há ali uma descarga de adrenalina e é um orgulho imenso, não é? Trabalham meses e meses para aquele momento, não é? E portanto, dizer que isto é plástico, não vou dizer. Eu acho que estamos muito longe disso e acho que nunca vamos lá chegar enquanto nós mantivermos este orgulho. Ainda no outro dia, num bairro típico de Lisboa, estavam os turistas, esses malvados. Eles querem vir conhecer a nossa cidade e a nossa cultura, mas é preciso e a perguntarem o que é que era aquilo, não é? Ou seja, havia um placar e dizia bifanas e a sardinha no pão. Sem erros. E a senhora amorosa, desculpa, os senhores estavam ali a tentar em português dizer aquilo que, a apontar e a dizer aquilo que queriam e a tentar perceber o que é que era. Sim, o que é que era. E a senhora, mas com muita pinta, a senhora com muita engraçada, que sabia o idioma deles, respondeu-lhes no idioma deles e disse: não há aqui abacate em lado nenhum, nem ovos escalfado. Aqui ou é sardinha ou é bifana. E eu achei aquilo amoroso e os senhores desataram-se a rir. Claro. Que agora é a mania dos abacates, das tostas de abacate. Vomita-se tostas de abacate, credo. Sardinha em cama de abacate. Não há que horror! A minha filha decidiu que se lá em casa. A tosta de abacate está em tudo. Que eu gosto muito de abacate, mas de facto, quer dizer, há limites. Calma, não é? E ali não. E eu achei aquilo muito os engraçado. Os branches é tudo contra abacate. Eu achei aquilo engraçado e achei a forma engraçada de como é que uma tradição lisboeta, de forma educada, simpática, se sem ser pessoas, com aquela questão belicista, que é um bocadinho mau, até porque nós dependemos imenso do turismo e era muito importante que a nossa economia, de facto, não dependesse tanto do turismo, mas enquanto for assim, dependemos e, portanto, convém termos algum cuidado quando damos tiros na galinha dos ovos de ouro. No pé. E foi uma forma simpática de o lado lisboeta da vida da cidade impor-se aos turistas. Eu achei mesmo muito engraçado e a senhora esteve muito bem, com muita pinta. E portanto dizer que não acho nada que estejamos aqui numa fase de plastificação das nossas marchas, nem pouco o mais termo ou menos. Foi meu, a Sofia não falou de plástico, acho, mas eu é que me pareceu que ela estava a falar. Não acho. Nós temos que levar não a Sofia a vários arraiais para ela amolecer um bocadinho. Acho que, aliás, das nossas 24 freguesias há arraiais para todos os gostos. Mas não tem. Não há nenhuma freguesia que não tenha arraiais. Eu não conheço nenhuma que não tenha. Arroios não tem arraiais. Não tem marchas. Tem arraiais, sim. Tem. Eu estava a pensar nas marchas. Nós, por acaso, estamos sempre a dizer arroios. Marchas é que não tem. Tem arraiais para todos os gostos. Tem aquelas marchas é que não há. Realmente, uma pessoa quase nem consegue andar, não é? Parte das Nações não tem marcha. Não tem Alvalade. Este ano não tem Cascais. Navegantes. Não, marcha não tem. Marcha não tem. Marcha. Tem estou a falar de arraiais. Arraiais há em todas as freguesias. Eu é que estava a confundir. Sim, vamos lá. Há arraiais em todas as freguesias. E para todos os gostos, sim, é verdade. Não, é? Não consigo atestar. Temos o tradicional da Alfama, que uma pessoa, não é? No, na noite de Santo António, quase nem se mexe. E a graça a mesma coisa, e bica a mesma coisa. E depois os pezinhos no ar. Temos outros mais tranquilos, que já dá para caminhar e já dá para bailar à vontade. Para pessoas com claustrofobia, se calhar até é uma boa opção. Agora entrava bailando. E portanto Lisboa tem esta diversidade, tem esta liberdade que vale a pena mesmo visitar e até incuto às pessoas que venham ver e que se calhar até experimentem em cada ano fazer uma freguesia diferente para depois verem as diferenças e qual é que... A diversidade de coisas que se pode... E qual é que gostei mais. Isto não quer dizer que a cidade não tenha problemas e que não haja políticas públicas que tenham que ser implementadas para corrigir esses problemas. Agora, mas hoje estamos estar a minimizar isso nas festas de Lisboa, não. As festas de Lisboa são uma coisa fantástica a valorizar. E no dia a seguir, à noite de Santo António, cá estaremos para falar das políticas públicas que temos que fazer para corrigir os muitos problemas que ainda temos, que é verdade que existem. Bem, Ricardo Marques, hoje sim pode falar do, não, do Real Benfica. Não falo dessa. Hoje é que é propositado, vem a propósito. Na Zona Norte, Ricardo, diz que foi que tem 17 arraiais ao longo do mês e... Porque eu disse, aquele determinado arraial que tem o nome proibido. Para parar de falar de Benfica, que é só Benfica mesmo. Tem o nome tabu e que é o maior arraial de Lisboa, com 100 mil pessoas, mas não falarei sobre isso. Há uma frase que eu sempre gostei muito, que é de um historiador grego, Heródoto. E porque sempre achei que era uma frase que sintetizava muito daquilo que é o espírito, como eu sempre gostei de trabalhar e agora de fazer política pública. E que é uma frase que diz: se o homem insistir em ser sempre sério, não se concedendo nunca um momento de brincadeira ou de relaxação, está em brasileiro, ou se estaria instável e sem saber. E a verdade é que todos nós, e uma cidade como Lisboa, precisa do seu momento de relax, precisa do seu momento de euforia, precisa do seu momento em que, de facto, traz a comunidade à rua para a celebração. As festas de Lisboa são isto. É verdade, o que a Sofia disse também não é de todo mentira. Há, hoje em dia, mas isso é fruto dos tempos, há algumas tradições que mudaram, há um aproveitamento comercial, porque obviamente é um potencial de milhares e milhares de pessoas, claro, durante um mês, quem não, fluem, não é? Ao espaço público e às ruas da cidade. Sítios, portanto, eu isso, de facto, não critico. Eu, parece-me que é aquilo que é o caminho lógico. Tínhamos nós a sabedoria de manter alguma componente tradicional. Sim. Não é? Exatamente. E não falando daquela determinada freguesia, a verdade é que a freguesia cujo nome está proibido mencionar. A verdade é que sinto lá isto, quer dizer, a freguesia de Benfica celebra agora, este ano, a sua 12ª edição do Grande Arraial Benfica. Portanto, é um arraial novo, mas é de uma dimensão brutal, 100 mil pessoas. Mas mais do que isto, nós temos, por causa dos bairros comerciais digitais, os dados que nós íamos tendo empiricamente. Eu pedi a 20 comerciantes: olha, no final do arraial, diga-me lá quanto é que fez nestes dias. Agora temos os dados da CIBS, né? Aquilo é outra ferramenta. E do ano passado. Sim, que os comerciantes nunca são. Nunca dizem nunca que venderam bem. A gente sabe bem. Que eles reservam sempre um bocadinho, senão o presidente junta-se que eles ganham mal. Muito. E depois o presidente vai querer cobrar mais taxas de espaço público. Então, nunca dão a verdade dos dados. Mas com os dados da CIBS, e que é só de movimentos, nem sequer é pagamento a dinheiro, eu tenho um valor superior a 3 milhões e 800 num período análogo, de quer antes, quer depois do arraial, naqueles 4 dias no arraial na freguesia de Benfica. Agora imaginem isto multiplicado pela cidade. E falta-te só aí um detalhezinho: não só os comerciantes, mas as próprias coletividades e associações. Sim. Fazem um pequeno pé de meia nesta altura. Fazem, sim, que lhes dá para viver bem. As associações que fazem o arraial Benfica gratuitamente lá fazem, claro. Mas são mais os profissionais, escuteiros, outras vezes profissionais, muitos arraiais, escuteiros de IPSS, aquelas mais jeitinhas que calhar saem ali com 7, 8 mil euros, fazem coletividades, outros fazem 3, 4 mil, mas quer dizer, sim. Mas tem uma expressão grande, mas mais do que a questão financeira, é numa cidade que se tem vindo a gentrificar. Eu sei que o Jorge não tinha falado isto hoje. Ter festas da cidade tão fortes é um elemento fundamental, claro, para manter as nossas, claro, tradições e o nosso legado. Porque muitas das pessoas que vêm cá celebrar já não vivem cá, mas eram lisboetas. São lisboetas. E este é o mês que os traz para cá. São lisboetas de coração. São lisboetas de coração, já podem não viver cá, mas são lisboetas de coração. Mas a pessoa, se nasceu em Lisboa, é lisboeta. Certo. E são. Já vivi em Berlim, fui lisboeta quando estive em Berlim. Também pode não ter nascido cá. Pode não ter nascido cá, uma passagem cá. Mas é de facto um momento. Só para defender a minha Angélica, também pode não ter nascido cá. Em que agrega. Mas nós somos bons a receber refugiados. Obrigado, obrigado. Nós agradecemos. Temos a menor dúvida, foi recebida de braços abertos e hoje tem uma carreira de sucesso e tal. E é esta cidade que um mês por ano sai à rua. Mas os turistas, que tanto se fez para Lisboa ter turistas, e agora estão. Mas eu não critico, não é? O turismo, acho importante, e acho que é importante o turismo vir beber da festa. Claro. Mas para mim o ponto fundamental, e digo festa. Isto também, vir beber da festa e na festa. Festa. E aquilo que para mim é muito importante é porque, e eu sinto isto também, fica uma freguesia que não é tão central, isto é são festividades mais recentes. Quando começámos havia um arraial pequenino dos escuteiros na paróquia, hoje há este mar de arraiais. E é a quantidade de pessoas que já não habitam em Benfica e que vão este mês de propósito lá. Mesmo os Benfica. Seus, mesmo Benfica. Agora imaginemos no centro, e multiplicado por todas as freguesias. Sim. Isto é um efeito fundamental naquilo que é a afirmação de Lisboa, também no seu contexto aqui geográfico. E com outros municípios que vemos que não marcam iniciativas neste mês. Vamos lá ver se há as festas de Louros ou da Almada. Nesta altura ninguém se atreve. Lisboa é Lisboa. E é daqueles momentos que de forma chauvinista dizemos nada, as festas de Lisboa ainda são as festas ver, de Lisboa. E portanto isso é importante e é uma marca identitária muito importante. Com esta vamos para um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir e vamos continuar a falar das festas de Lisboa. Tudo pronto para o churrasco misto, chefe Gaston? Ah, oui, oui, senhor Aguinaldo. Temos entremeada, entrecosto, picanha, espetada, maminha e para a sobremesa, fruit d'époque. Epoc, compra-se mais. Com sorte, somos capazes de tudo. Esta terça-feira não perca o jackpot de 174 milhões. Euromilhões, acrescêntricos de um dia para o outro. O Festival Jardins do Marquês Oeiras Valley apresenta Noite de Comédia, dia 4 de julho. Depois de uma edição memorável no ano passado, o público pediu o regresso e nós cumprimos. Com Herman José, Eduardo Madeira, Guilherme Duarte, Vítor Sá, Mário Falcão e Joana Miranda. Uma noite repleta de humor e irreverência. Festival Jardins do Marquês Oeiras Valley. Bilhetes à venda em Melbourne Ticket e locais habituais. Praça da Alegria, de segunda à sexta-feira, uma história ou curiosidade, às 7h15 e 9h15. Patrocínio Vale do Paiva, um mundo de eletrodomésticos. Vale do Paiva Eletrodomésticos, onde encontra todos os eletrodomésticos que precisa, com os melhores preços, qualidade e facilidade de entrega. Visite-nos na Rua João Vilaré 36, Loja 9, na Ramada. Estamos também na internet, em valdopaiva.com. Veja as fantásticas campanhas que temos para si. Vale do Paiva, um mundo de eletrodomésticos. Aroma Limpa Facility Services. Reforçamos a nossa equipa. Oferecemos serviços especiais de desinfecção, higienização e limpeza de espaços exteriores e interiores. Recomendado para empresas e organizações com fluxo constante de pessoas. Aroma Limpa Facility Services. Telefone 912-544-550 ou visite-nos em aromalimpa.com. Empresa certificada em limpezas. Tudo pronto para o churrasco misto, chefe Gaston? Ah, oui, oui, senhor Aguinaldo. Temos entremeada, entrecosto, picanha, espetadas, maminha e para a sobremesa, fruit d'époque. Époque, compra-se mais. Com sorte, somos capazes de tudo. Esta terça-feira não perca o jackpot de 174 milhões. Euromilhões, acrescêntricos de um dia para o outro. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Ouviram esta Antonieta, não ouviram? Era o Ricardo Marques a fazer palhaçada no programa. E quando eu tinha avisado que o microfone estava a abrir. Mas pronto, estamos só a falar das festas. Tudo bem, ele fez voz de rádio e lançou o meu nome. Vamos agora falar dos casamentos de Santo António. Vou começar pelo Jorge, porque o Jorge Nuno de Sá parece que é aqui muito conservador nos casamentos e nem queria casamentos só pelo registro. Só queria só pela igreja. Só que tu queres dos santos todos. As coisas evoluem, pá. Evoluem, mas não tanto. Eu por acaso, isso sou um... Para começar, não sei se os meus colegas têm esta informação, porque eu aprendi há pouco. Há dois Santo Antónios, o casamenteiro e o milagreiro. E depende da posição em que está o menino Jesus. Se o menino Jesus estiver à esquerda, é o milagreiro. Se estiver à direita, é o casamenteiro. Portanto, se forem pedir casamento a um com o menino à esquerda, estão a pedir ao errado. É só para avisar. Portanto, quem andar a fazer a devoção ao santo errado, depois que não se queixe que a prece não chega a bom porto. Sim. Eu não tenho nada contra as evoluções. Agora, nesse aspecto, sou um bocadinho conservador. Eu acho que há uma exposição demasiada dos casamentos de Santo António nos últimos anos. É o que é. Aliás. Mas uma exposição demasiada em que sentido? Vou tentar dizer isto sem me enganar. Estou a transmitir na não televisão. Não é só isso. Tudo e tudo. Agora vou roubar aqui uma deixa da Sofia, que estávamos a falar aqui no intervalo. Há uma big brotherização, se pode assim dizer, do casamento. Há uma exposição demasiada. Sim. Quer dizer, daquelas pessoas, da forma como se tem que expor para ter o casamento. Eu não gosto da exploração as pessoas que se vão casar pelos casamentos de Santo António é por um de dois motivos. Ou porque não têm rendimentos para fazer de forma autónoma, que foi esse o princípio dos casamentos de Santo António. É essa a ideia que eu tenho. Hoje em dia nem tanto. Hoje em dia há um bocado este efeito Big Brother, ou seja, se eu me casar pelos casamentos de Santo António, também tenho um bocadinho de fama. E eu essa parte não gosto, não aprecio. E se for por falta de condições. Quer dizer, a Câmara não privilegia candidaturas de pessoas. Tinha o microfone fechado. A Câmara não privilegia candidaturas de pessoas que são menos abonadas do ponto de vista financeiro do que outras que poderiam, por exemplo, pessoas que nunca poderiam ir teoricamente, do Lua de Mel aos Açores ou a Cabo Verde. Teoricamente, sim, e eu acho isso lindamente. Os casamentos até na própria Câmara estavam antigamente no Departamento de Ação Social precisamente por causa disso. Sim. Ultimamente passaram para a Cultura e para a EGEAC. Portanto, esta mudança também é significativa dos tempos. E agora já vão, é na Cova de Vapor, agora a Lua de Mel. Na cova de vapor. Não, você é mais perto. Não, há aqui. Acho que há uma exposição demasiada. Por exemplo, eu não gosto de às vezes filar na avenida no meio das marchas. Acho que é uma exposição perfeitamente exagerada. Ah, mas depois vão sempre. Pois. Não acho que seja. Quer dizer, as pessoas. Mas as pessoas gostam. As pessoas que estão na vida sim, gostam disso. As pessoas gostam. Se calhar os noivos viram-nos também gostam. Viram-nos à tarde da televisão e à noite vêm-nos a desfilar. É um bocado, as pessoas gostam pois, disso. Pois, lá está. É esse efeito é Big Brother que eu não acho grande então, piada. É o quê? Quer dizer, está bem, está bem. E eu, também eu não só tenho... lá está quem quer, não é? É verdade, agora eu não tenho que gostar. Não, claro que não. Eu aí tenho um bocado de mau feitio quando não gosto, nem que seja só eu, paciência. Quer dizer, esta exposição acho demasiada. Nada contra a tradição. Acho que a parte do apoio social era uma vertente muito importante e deve continuar. Desculpem-me, mas eu acho que os casamentos deviam ser na igreja, por isso é que são casamentos sanitários. Chama-lhe aos outros. Olha, ainda aqui à teoria da minha querida Sofia Lisboa e do Ricardo sim. Marques, chama-lhe casamentos da primavera, casamentos da andorinha, mudem-lhe o nome, para o que quiserem, mas não lhes traguem a essência. É só isso. Sofia. Bom, eu sinto que foi aqui, fomos aqui sequestrados para uma. Para um não tema. Estou preparada para falar é só sobre assim, os casamentos de António. É só um bocadinho. Nenhum de nós casamos para os casamentos. Depois seguimos para as festas. Não, não, isto não, faz não. parte das festas, portanto. Para mim, toda a ideia de casamento já é um pouco estranha em si, portanto, quanto mais. Mas eu acho que. Eu tinha que aqui... dito antes que já acho estranho as pessoas quererem casar. Exatamente. Quererem casar neste tipo de casamentos, ainda mais estranho. Não, mas brinco. Ou seja, eu acho é que. Brincar, há, claro. Eu acho que há aqui uma série de aspectos das festas. Que enfim, que tem aqui toda uma são muito interessantes do ponto de vista histórico e dos processos históricos das nossas evoluções culturais e portanto certamente os casamentos de Santo António têm o seu interesse e enfim, nós conhecemos isso até um pouco por noutras paragens da Europa, coisas que são bastante, até acabam por ser historicamente datadas, mas não deixam de ter interesse justamente por irmos recuperar uma série de aspectos culturais. Este aqui continua a valer pela sua, enfim, por aquilo que garante a este, aos noivos, não é? Enfim, de poderem celebrar a festa com uma série de apoios, etc. Enfim, acho que não há muito mais a dizer. Muitas não marcas, mais já a dizer. Mistura, muita coisa já claro. Dos tempos, não é? Também. Exato, mas isso é essencialmente isso acordo, é a crítica estamos. Que eu faço ao geral. Todas, pronto, sim. Acho que eu acho que me fiz entender quando na nossa primeira ronda, quando digo que eu acho que temos que aproveitar a oportunidade, nós que aqui estamos a falar das festas, não, nós não somos os produtores aspectos, das festas apenas para falar enfim, de como elas são animadas e interessantes e como um ótimo programa, mas para falar daquilo que politicamente continua a ser relevante quando olhamos para um fenómeno cultural como este numa cidade como esta que tem tido uma evolução que não é uma evolução por azar ou por acaso, é uma evolução que traduz uma série de políticas que podem prejudicar este aspecto cultural, não é? Como outros, e como nós dizemos, se as pessoas vêm para Lisboa para ver Lisboa, para conhecer a nossa vida, as nossas vivências, os portugueses e a sua cultura, e os turistas e bem, acho que aqui também estou de acordo com o que disse a Angélique, que é, não devia ser a nossa economia como é tão dependente do tão turismo. Dependente, portanto também estamos de acordo, nada contra o turismo, mas deixa-nos muito suscetíveis a coisas que não podemos em algumas pode circunstâncias controlar, querendo, claro. Bem, mas de qualquer das formas, valorizando aquilo que é o turismo da cidade e o seu crescimento, também há necessidade de fazer o estudo dos seus impactos para aquilo que são as políticas que depois têm prejudicado as pessoas que aqui vivem e trabalham. E fazia uma última nota, sim. Aproveitando, vindo dos casamentos e dos outros aspectos deste programa, que é falar dos trabalhadores da EGEAC, porque os trabalhadores da EGEAC são quem... Neste mês e nos meses que antecedem sim. Para preparar as festas de Lisboa, fartam-se de trabalhar, são trabalhadores que garantem aquilo que parece ser tão natural e espontâneo e maravilhoso deste encontro. Enfim, assim como falámos das marchas, da claro, quantidade ou seja, de fora a parte das coletividades, obviamente, claro, e claro, de tudo claro. Isso, mas há os trabalhadores da EGA, que há aqueles que garantem o bom funcionamento de tudo e a programação e todo o funcionamento. Depois há os trabalhadores da limpeza e higiene urbana que estão, enfim, incansáveis também a trazer depois de volta algum equilíbrio das marchas de na um cidade. Show, e, portanto, é exatamente. E, portanto, sim. Eu acho que isto também é tudo muito bonito. Em algumas freguesias de Santo António. É tudo muito bonito também, que é pensar os trabalhadores do município, aqueles que servem a nossa vida em comum na cidade, são também imprescindíveis para que este mês de festas aconteça e, portanto, deixava aqui uma nota de grande valorização e que é preciso que seja mais do que homenagens e bater notas, palmas, sim. Dar a resposta aos cadernos reivindicativos e às exigências dos trabalhadores. Angélique, Bem, eu não sou propriamente uma rapariga casamenteira, portanto, confesso que casamentos é algo que eu não sou assim grande fã. Sim. Percebo. Todos em geral ou algum momento em particular? Não, por causa destes, não é? Por exemplo, eu estava a dizer que gosto de ver, sou a única na família que gosto de ver e acham todos que eu sou uma pirosa, mas eu não quero saber, eu gosto de ver. Se estiver em casa na televisão, quero ver aquilo. Eu percebo a tradição. Quero ver aquilo tudo. Eu percebo a tradição, mas nisso concordo com o Jorge, aquele descer da avenida. Acho que já é um bocadinho desnecessário. Juntaram agora, ali. Aquilo é há poucos anos, não é? Mas eu acho que eles já vão entreciar. Eu acho que eles já vêm, coitados. Eles têm um dia, já não fez certo. Há umas que já vêm descalças, coitaditas. Mas se as pessoas, o dia todo de saltos. Se as pessoas estão ali, é porque eu parto do princípio que é porque querem estar ali. Claro, o que eu acho é que depois de um dia de casamento. Aquela exibição já é um bocado fixe. Imaginaria um fim, ou um serão, ou um fim de cerimónia. Mais tranquilo. Um bocadinho mais tranquilo e um bocadinho mais recatado do que estar ali a desfilar numa avenida. Um hotelzinho, as suítes. Com 500 pessoas. Pois, exatamente. Deve ser que trabalhar mas é que fosse uma L, sim, mas quem uma vai casar, mas quem vai casar naquele casamento, nos casamentos de Santo António, mas já não pode estar à espera. Sim, mas já passaram o dia todo no desfile dos automóveis, mas né? Carroças, tudo. Acho que aquele desfile da Avenida da Liberdade eu já é demais. Aquilo é à noite, não é? Sim, à noite. São eles que abrem as marchas. Não, eles passam entre nós e o princípio das marchas a concurso. Nós, vocês não viram o arrogante. Nós é a marcha dos mercados. Viram o arrogante, nós, a marcha dos mercados. A apontar para si próprio. Não, apontei para o crachá. Eu estou atrasado a rigor, nós não temos YouTube. Sim. Portanto, é no início. Nós é que abrimos. Que me causa alguma impressão, mas se calhar sou eu, que enfim, não sou propriamente muito fã. De casamentos em geral. Não, de ver noivas a desfilarem na Avenida da Liberdade misturadas. E que também disse há bocado tocadas, que acha sei, que há uma exposição excessiva de mas, casamentos enfim, não é, na televisão. Se os casais estão ali é porque querem, se estão felizes é o que interessa e, portanto, aquilo que eu gosto ou deixo de gostar interessa muito pouco. Mas a Sofia apontou aqui um tema, um aspecto, que é muito importante, que é o desfile dos funcionários da higiene urbana no fim, não é? No fim de todas as marchas, entra um batalhão da higiene urbana a limpar toda a avenida. É incrível, sim. E aquilo é impressionante. E aliás, devia ser filmado e devia se mostrar. Eu acho que o ano passado já mostraram parte, não sei. Confesso que se fica aqui um desafio, fica aqui um desafio para a RTP. Fica o desafio. Dizer à RTP para fazerem isso, para filmarem aquele show. Para mostrar a importância, não é? Em vez de ser sempre o lado negativo, combativo, das greves, da partidarite. Para quem acha que a greve é dos bloqueios, não. Tudo. É mostrar. A greve é sempre negativa. É mostrar. Certo, podíamos evitar as greves. É mostrar o lado positivo do trabalho e é dizer assim. Sem nós, isto não ficaria, sim, não em, ficaria condições. Em condições. E, portanto, até fica o desafio até aos serviços da Câmara para mostrarem esse lado, o quão importante esses funcionários são, o trabalho deles é, e se calhar trazê-los para o lado bom da força, não é? Que é o lado positivo de valorizar a sua carreira e a sua profissão em vez de estarem sempre colados ao lado da partidarite, sempre da negação e das coisas negativas. Que mesmo isso, quando tu viraste, a Sofia virou o Império, a mesmo quando virou, recebem alguma Luke coisa, Skywalker, tudo é negativo, porque tudo é mau. Não é? Em vez de mesmo quando se é dada alguma coisa ou mesmo quando alguma coisa é regularizada e está tudo correto, é sempre pelo lado mau, sempre pelo lado. Sim, nunca se valoriza uma coisa não. Boa que se tenha conseguido. Valorizar o lado positivo. Que só se faz sempre, claro eu acho que valoriza, não. Claro acho que não. Se valoriza. Acho que valoriza muito e valoriza-se porque é o fruto da luta desses trabalhadores. Claro. Portanto, é evidente muito que se valoriza. Dê-me um exemplo muitíssimo. De alguma coisa que tenha sido elogiada por o facto de ter feito nada. Não, mas o problema é que nós temos aqui um ataque, é que nós estamos neste momento a resistir. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo de uma coisa que acho que se devia ter valorizado. Estamos a fazer greve para não perder direitos, como é que podemos estar a valorizar alguma coisa? Não, agora não. Quando há avanços, obviamente que se valoriza. E os trabalhadores não só valorizam, como sabem muito bem que não lhes é oferecido, que é por causa da luta deles que há avanços. Ricardo, vamos então agora à sua visão. Saímos das festas, dos casamentos. Entramos, salve seja, nas noivas. Nos casamentos. E nos casamentos. E de um momento para o outro estamos a meio da luta laboral da greve. Realmente foi muito interessante. No meio disto passámos pela Guerra das Estrelas, ficámos a saber de que lado é que está a força. E quando eu sou o Chewbacca e o Jorge, não sei. Um dos robôs, suponho, não é, Jorge? Vamos lá, que é para depois irmos ao fado. Tem 2 ou 3 minutos então, para falar. Eu sou muito maltratado. Não, programa, não. De facto. Qual maltratado? Está a brincar? Então ainda para o fim das duas. Não, eu vi isto. Foi sem querer. Sobre. Eu acho que estamos todos de acordo. Tem todo o sentido os casamentos de Santo António, da forma que foram pensados e idealizados. Percebemos quando eles se tornam um programa de, quando se tornam um programa de televisão, porque aquilo é um programa de televisão, e portanto tem os problemas que tem. E as audiências têm que ter. Portanto, é a exploração num dia daquilo que a gente vê às vezes em programas é mais, de. Eu acho que aquilo é mais. Daqueles sitcoms que duram um mês, de vou casar com o outro, ou conheci-o hoje, o amor à segunda vista, à terceira vista. Bem, é o que é. De facto, se as pessoas o fazem é porque não só têm necessidade, mas também têm algum orgulho dos seus 5 minutos de fama na televisão. Acredito que, por certo, vão gravar aquilo e vão mostrar aos netos, aos filhos, aos bisnetos, aquele momento em que passaram na televisão. Portanto, é sempre, fico sempre nesta dupla condição de. Porque acho que as pessoas o fazem. E sabemos que os casamentos de Santo António tinham esta função social de quem não tinha capacidade de casar, lhes dá esta oportunidade. E hoje, não quer dizer que não aconteça um caso desses, mas eu diria que a grande generalidade é pessoas também com algumas dificuldades financeiras, mas que também encaram este momento como momento seu, se poderem também mostrar e ter o seu momento. Eu fico espantada com isso que vocês estão a dizer, porque para mim, os candidatos a casamentos de Santo António, eu pensava que eram sempre pessoas com parcos recursos. Eu conheço alguns, nunca não vou dizer que vi lá alguém a classe média. Não, milionário. Não, mas eu diria que é uma classe claro média menos robusta, sim. Não sei se são todos pessoas, de facto, com problemas diários. Enfim, que não teriam possibilidade de fazer uma lua de mel, de mobiliar logo a sua casa, de aquelas coisas primeiras que aquelas empresas todas que patrocinam proporcionam, não é? Ora, eu acho pronto, que... Pronto, se além disso as pessoas querem ir para ali... fazer aquelas figuras, apesar de não precisarem disto, eu fico espantada, mas pronto, agora, tudo bem. A verdade é que nós temos uma parte cerimonial aquelas importante. Aquelas figuras que eu gosto de ver, atenção. Naquilo que são as festas de Lisboa, e tem a ver com tudo isto, tem a ver até com a própria organização do desfile na Avenida e tudo o que hoje em dia entra. E a gente percebe que isto também faz parte da festa, não é? E eu, de facto, acho que era um estudo muito interessante onde ia-se fazer, perceber o que é que cada uma destas partes compõe as festas da cidade de Lisboa, as festas tradicionais na Bica, em Alfama, na Mouraria, aquilo que é o desfile, aquilo que é tudo o que roda, quanto é que isto de facto traz à economia da cidade? Porque claramente este é o fator que a gente... traz dinheiro, não é? Traz dinheiro, criará, embora emprego sazonal, mas criará, possibilitará que alguns... Eu faço observação sociológica, é isso mesmo, como pronto, diz uma amiga minha, quando vai a concertos menos recomendáveis, e portanto assim está só a ver as modas, como costuma dizer. É isso. Sobre a questão que disseram há bocado, acho que é uma questão muito importante, é dos momentos na cidade ao ano. Há mais outros, mas é dos momentos ao ano em que a Câmara pede às freguesias, as malvadas freguesias, para virem limpar a avenida. E portanto aqueles homens, o batalhão que lá tem, são das freguesias da cidade toda, sim. Todas as freguesias, benemeritamente, sem exigirem nada em troca, cedem à Câmara Municipal de Lisboa as freguesias. Mas não são as pessoas... Não, a Câmara pede meios a todas as freguesias. E todas elas enviam meios nesta noite. Angelique, não sei se é presente junta para dizer que não, eu posso lhe dizer que este ano, por exemplo, vou ter 6 homens meus a descer à avenida e fazer a limpeza. No ano passado tive 8. E como eu, todos presentes junta. Portanto, as equipas que limpam a cidade de Lisboa no dia da avenida... Mas estas pessoas... É feito o reforço com as freguesias todas, não sei se alguma mas estas recusa. Pessoas, algumas... Algumas são da Câmara ou não? São, esforço, também. O maior esforço é Santo António. São da Câmara, são das freguesias e as freguesias todas ajudam. Solidariamente, sempre tem nada em troca. E sempre aconteceu assim. Mas como é que há pessoas da limpeza, da higiene urbana, umas são da Câmara, outras são da Junta? Não há mal nenhum. É articulado o trabalho, há de haver um encarregado de dia, claro, está com aqueles 10 homens e a função é aquela. Eles todos, a função que fazem são semelhantes nos mesmos territórios, portanto, ali. E até o momento é que agirem, que de facto, quer as freguesias como a Câmara trabalham em conjunto, como acontece noutras iniciativas. Se houver um bad bunny, garantidamente estão lá meios das freguesias várias e da Câmara a fazer a limpeza, como quando há um jogo de Liga dos Campeões. Limpar a casita. E tudo, isso é muito usual. Bom, vamos ao... Que bom momento. Agora. Vamos ao fado. Hoje fechamos com Bad Bunny, não é? Não. Fechamos com fado do Jorge. Fechamos com uma marcha, não é? Não, fado. Fado, só que hoje cantado pela Célia do Carmo, que é a madrinha da Marcha dos Mercados este ano. A Célia, além de ter a família ter ligação ao comércio tradicional, aos talhos, a Célia é uma grande fadista também. Ela tem os 4 filhos na Marcha dos Mercados. E este fado que vamos ouvir, que é Lisboa e o Tejo, como não podia deixar de ser, é cantado pela Célia do Carmo e uma das filhas, a Bianca, que fez uma homenagem soberba à Anita Guerreira, a nossa eterna madrinha, no pavilhão Altice Arena. Já se está a ouvir em pano de fundo a escolha do Jorge. Já está a nossa madrinha, Lisboa e o Tejo. E uma das nossas marchantes. Célia do Carmo com a sua filha. Obrigada por nos acompanhar. Estamos de volta daqui a 8 dias. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Hoje foi apenas, falámos só das festas de Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Lisboa, namorada delicada, vaidosa, orgulhosa de assim ser. Lisboa, ficas vacilada se o seu amor é bom, não lhe oferecer. Chama-lhe marinheiro, fala dele na rua e sente ciúme dos olhos da lua. água. Chama-lhe marinheiro, sem rumo nem rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atira-lhe um beijo e assina mar a Lisboa e o Tejo. Lisboa tem arrufos com namoros, se o vê fazer olhinhos às estrelas, e então vai mirá-lo ao miradouro. Que não vale diabo tecê-las, Lisboa, quando deixa uma colina para namorar com ela, toda se é feita. Lisboa veste a saia de varina para ouvir os piropos que lhe deita. Chama-lhe marinheiro, fala dele na rua e sente ciúmes dos olhos da lua. Chama-lhe marinheiro, sai rumo em rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele era uma onda, atira-lhe um beijo e assina mais.